Mortal do Arrocha. Chora, cachorro velho. Hoje à tarde tocou a nossa canção. Foi um baque dentro do meu coração. Já não sei o que dizer pra fazer você voltar. Você foi dizendo o mesmo que era o fim. Minha vida já não tem mais direção. Os meus dias vivo na escuridão. Seu sorriso me persegue e o seu cheiro pela casa me entorpece e me deixa sem razão. Tô bebendo de marras, tô saindo de marras. Já não volto pra casa, fico a noite acordado. Tô chorando de marras, tô bebendo de marras, tô saindo de marras. Já não volto pra casa, fico a noite acordado. Estou triste demais. Volta logo, amor. Assim você vai me matar, até. O inverno tá chegando e eu assim, solitário embaixo do edredom. A lareira está acesa, eu bebendo nosso vinho, tendo como companhia a tristeza. Vou lembrando nossos dias de alegria, você linda pondo a mesa enquanto eu ia. Corta a lenha para o fogo, pra depois chamar de novo, pois chamar era somente o que eu queria. Tô bebendo de marras, tô saindo de marras. Já não volto pra casa, fico a noite acordado. Tô chorando de marras, tô bebendo de marras, tô saindo de marras. Já não volto pra casa, fico a noite acordado. Estou triste de marras, tô bebendo de marras, tô saindo de marras. Já não volto pra casa, fico a noite acordado. Tô chorando de marras, tô bebendo de marras, tô saindo de marras. Já não volto pra casa, fico a noite acordado. Estou triste demais.